assim o teu calor. Tempo voa como um beija-flor. Que saudade tão doída, sua ausência em minha vida me faz relembrar o tempo que foi bom e vibrar de tanta emoção. Minha lágrima contida quer achar uma saída. Enfim, já não aguento mais, é duro suportar a dor. Uma saída. Enfim, já não aguento mais, é duro suportar a dor. Porque adoro seu jeitinho, faz falta o teu carinho, amor.